Agora visual com a pista Romeo Tango Golf. Romeo Tango Golf para a instrução de pouso, chama retorno no 8, decimal 95. 1895, obrigado, boa noite. Estou em Salvador, boa noite, é o Papa Tango Romeo Tango Golf. Papa Tango Romeo Tango Golf, boa noite. Confirmando, cancelou o plano IFR e prosseguiu para o nosso site? Afirmo, já cancelaram totalmente visual com a pista, cruzando agora o eixo de final da 10, prosseguindo para a final da 17, o Romeo Tango Golf. Gente, Papatango Romeo Tango Golf, autorizado final 17 e aguardando a autorização de pouso, ajuste 10 no meio. A gente reportará na base pela direita da 17, o Romeo Tango Golf. Tá, ingressando base pela direita da 17, trem de pouso baixado e travado. Papatango Romeo Tango Golf, pouso autorizado, pistão 17, vento 1,50 graus, 1,0 nós. Ele pouso 17, Tango Golf. Confere 5919, chame o centro Recife, frequência 125.45, alterna 126.85. 5, alternando 1, 2, 6, 5, 4, 5, 9, 1, 9. No solo os 33, autorizado, reporte, pista livre. Controle Salvador, boa noite, voo 1166, informação X-Ray 213-150. Voo 1166, dessa via, chegada a Bomed 1 para nível de voo 050, Senegal no 096. Rio no 096, dessa via, até o 050, Bomed 1, voo 1166. Tonair 6201, boa noite, autorizado. A minha área de decolar, pistão no zero, vento 160 graus, 05 nome. 160, ali decola. Corrigindo, o Chanel 6201, decolado 238, chame o controle Salvador 120, décima 8, bom voo. 08, boa, será que é bom? Chané 6201, contato radar, suba para nível de voo 360 e direto Leda. 36, voando Leda, 01 grave. Romeu 66, vista para 2.000 pés, autorizado final do procedimento LS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Autorizado 2.000, e autorizado ILS X-Ray, chamada estabilizada igual 1.1.6. Federal 9972, dessa via chegada para mais de uma, para nível de voo 050, QNH 1016. Para o 050, Federal 9972, alguma possibilidade de voar na Pro de TAP? TAP 9972, Federal 9972. Voo TAP 9972. Controle Salvador, o gol 1166 informa que vai fazer um pequeno desvio à direita para evitar formações. Sente o gol 1166, reporte estabilizado. Câmara estabilizada, gol 1166. Tudo Salvador, boa noite. Está 3283. Christian 6201, chame o centro Recife, frequência no 25 decimal 1, no alterno no 28 decimal 35. 251, 2825, Christian 6201, secundária é no 28 decimal 35. 5 edition, type level 160, passing type level 212, bom for arrival. Portugal 2518, descend by above to 4,000 feet, KNH 1016. And the bom for arrival, 4,000 feet, KNH 1016, Portugal 2518. Estabilizando no localizador, o gol 1166. Gol 1166, complete aproximação, chame a torre, 118, decimal 95. 1895, gol 1166. Eu Vitor, Índia Sierra, autorizado ingresso, reporte alinhado e pronto. Tenho 5973, do ITAP, desça para nível de voo 060, que negar no 096. 9972. Liberar o 9972, controle Salvador. Se possível, liberar velocidade em TAP. Liberar o 9972. Está cancelada a restrição de velocidade de TAP. Cancelada a restrição de velocidade em TAP. Pouso autorizado, estou no zero, vento 160 graus, 07 nós. Pouso autorizado no zero, vou no 166. Confirme aeronave. Tem 5963, velocidade a critério do comandante. Índia Sierra, mantém a cabeceira aguarde e autorização para decolagem, Boeing da Gol na final da 1-0. Xenebra 143, dessa via chegada a Bonfim para nível de voo 080, Senegal na 096. Federal 9972, desça para 2000 pés, autorizado final do procedimento LS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Descendo para 2000 pés, vai reportar estabilizado no localizador o Federal 9972. E o 5973, desça para 5000 pés, que é legal no 096. Azul 4206, autorizado a alinhar e manter, questão 1-0. Autorizado a alinhar e manter 1-0, azul 4206. O meu Vitor Índia Sierra, autorizado a decolagem, pistão no 7, vento 140 graus, 09 nós. No 1166, no solo 51, liberando via E, puxando solo Salvador, 121, decimal 9. Eco 219, no 1166. Papa Romeo Vitor, Índia Sierra, decolado 252, chame controle Salvador, 120, decimal 8, mundo. 208, obrigado. Por Salvador, boa noite, esse é o Papa Romeu, Victor Índia Serra. Papa Romeu, Victor Índia Serra, contato radar, suba para nível de voo 260 via saída Arboruno. Subindo 260, saída Arboruno, o Victor Índia Serra. Papa Romeu, Victor Índia Serra, tem condição de cumprir o limite superior da carta? Afirmativa. Bem, se Papa Romeu, Victor Índia Serra, informação de tráfego. 2 horas, 30 milhas, rumo nordeste, cruza nível de voo 100 e descida para nível de voo 050, Boeing 722. Ok, deu tráfego, não te quero informado. Papa Romeu, Victor Índia Serra, retoração para evitar o tráfego. Curva esquerda para o 240, se falhar as comunicações. Ao cruzar nível de voo na 00, resuma a navegação VLF. Ok, 240, ao passar uma centena, voa com a proa direta, o Victor Índia Serra. Rio 5973, desça para 3 mil pés, finegar 1016. Controle Salvador, Azul 4206. Azul 4206, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 350 via saída Puca. Via Puca, sobe para 280. Azul 4206, suba para nível de voo 350. Para 350, ok, nível autorizado, grato. Estabilizado, Sideral 9972. Sideral 9972, complete aproximação, chame torno no 8 decimal 95. 118 decimal 959972. Rio 5973, desça para 2 mil pés, autorizado final do procedimento LS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. A 2000, reporte estabilizado, 160 graus, 059. Livre pouso para o 9972. Então, meu Vitorinho de Serra, tráfego superado 2 horas e 10 milhas. Custa 9 milhas do oeste do Velho de Salvador. Resuma a navegação via Elefa. Gente, voando com a proa de Elefa, Victor Índia Serra. Xanema 143, número 4 na aproximação, reduz a velocidade para 2209. 220 reduzindo, linha 143. Linha 143, desça para nível de voo 050. 050. Puerto Alto 518, descending to 3,000 feet. 3,000 feet, airport Charles, to 518. Confirma, está autorizado para o sideral? Sim, Confirmo, pouso autorizado, vento 140 graus, 089, será o 9972. Obrigado. Direto Jama, 4206. Jambo. Linha 5973, complete aproximação e chame a torre 118, decimal 95. 8, 9. Portugal, 2518, descending to 2000 feet, clear to find ILS, pode ser localized. Localize. Clear to descend 2000 feet on ILS, runway 10, descent localizer, Portugal, 2518. Linha 5973, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Liberar o 9972 no solo 58, ao liberar via Foxtrot, chame solo Salvador, 121, decimal 9. Libera 219, muito obrigado, boa noite. Azul 4206, chame o centro Recife, frequência 125 decimal 45, alterna 26 decimal 85. Vento 160 graus 079. Frequência 126 decimal 0, alterna 128 decimal 8. Centro 260-2888, vitória de o Xana 6143, vetoração para sequenciamento, mantenha presente pro limite a radial 280 do VR de Salvador. Mantenha presente pro limite a radial 280 de Salvador, grato. O Xana 6143, desça para 3.000 pés, QNH 10116. 3.000 pés, QNH 10116. Qual é a radial mesmo, por favor? Radial 280 do VR de Salvador, Xané 6143. 280 do VR de Salvador, Xané 6143, reduza para 2009. Reduzindo para 250%. Portugal 2518 heavy full established ILS runway 10. Portugal 2518 complete final concept tower 118.95. 118.95 é Portugal 2518. Xana 6143 para interceptar localizador com esquerda proa 140 desça para 2000 pés autorizado final do procedimento LS X-ray reporte estabilizar. Descendo para 2000 pés reportar a estabilizar. 02, ao liberar, chame solo Salvador em 121, decimal 9. 219, chamando. Portobello 2518, clear to land runway 10, wind 140 degrees, 06 knots. Clear to land runway 10, airport strong, 2518. Informo mais uma aeronave na aproximação final R2 da Avianca, então logo possível será autorizada a decolagem. Localizador, Armeia 143. Tornabel 143, completa a aproximação, chame torno no 8, decimal 95. Lembrando 95, obrigado. Boa noite, Armeia 143, está atualizado o localizador. Tornabel 143, continua a aproximação, aguarde, pistão no 0 livre, ajuste no 0 no 6. 0 no 6, gente, guarda. Portugal 2518, underground at 05, vacate via taxi Foxtrot and contact ground 121.9. Vacate via Foxtrot 121.9, airport Portugal 2518. Armeia 143, pouso autorizado, pistão no 0, vento 150 graus, 99. Pouso autorizado na 10, Armeia 143. Patango Lima, hotel, hotel, Guri, Vinícius, startup, report, wire for taxi. Nove, após o pouso do Airbus da Avianca na curta final, autorizado a alinhar e manter a questão no zero. Boa Sanair 6143, no solo 08, ao liberar via taxi Foxtrot, chame solo Salvador 121, no decimal 9. Nove, autorizado, decolagem pistão no zero, vento 140 graus, 079. Boa noite. 3283, boa noite, após rolagem de Boeing da Gol, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Decolador 09, chame o controle Salvador, 120, decimal 8, bom voo. Obrigado, boa noite. Ok, boa noite, gol 1869. Boa noite, 1869, acionei o transponder 5102. 5102, acionado, gol 1869. Contato radar, soba para nível de voo 360, foi direto Elefa. Direto Elefa, gol 1869. São 3283, autorizado decolagem pistão no zero, vento 160 graus, 089. Hotel, hotel, approve taxi, report, holding point, taxi, papá. Taxi, report, holding point, papá, Lima, hotel, hotel. 3283, decolar 213, chame o controle Salvador, 120.8, bom voo. 3897, não pode esperar 10, pronto. 3897, autorizado a alinhar e manter pistão a zero. Autorizado a alinhar e manter pistão a zero, 3897. Sam 3283, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360 via saída Arbor 1. 360 Arbor 1. Autorizado, decolagem pistão no zero, vento 140 graus, 07 mais. Iniciando 3897. Chame o centro Recife, frequência 12000 decimal 0, alterna 128 decimal 8. 260, 1288, boa noite, gol 869. Decolada 215, chame o controle Salvador, 120 decimal 8, bom voo. 208, obrigado. Seu Papatango Lima Hotel, hotel. Mantém threshold em standby for takeoff. 97, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 320 e direto Leda. 320, direto Leda, 3897 graus. Azul 2712, hold point runway 10. Azul 2712, clear line up and wait runway 10. Clear line up and wait runway 10, Azul 2712. Angulima, hotel, hotel, clear take off runway 17, wind 160 degrees, 9 knots. Patango Lima Hotel Hotel, Airborne at 17, contact Salvador Approach Control, frequency 120.8. Call Salvador, control 1208, have a good night, Lima Hotel Hotel. Salvador, departure, Patango Lima Hotel Hotel, Air Ambulance, good evening. Patango Lima Hotel Hotel, radio contact San Patrick, kilometer travel 210, clear to fly direct to Jamo. Climb to flight level 210, clear Jammu, Lima Hotel Hotel. Departure, stand by for fire destruction. Alright, my position is 0272. Tango Lima Hotel Hotel, stand by. Tango Lima Hotel Hotel, fly direct to the airport 363. Negative Air Nav, Lima Hotel Hotel, request another point. Lima Hotel Hotel, are you able to count the position? Affirmative, Lima Hotel Hotel. Lima Hotel Hotel, fly count. Fly count, Lima Hotel Hotel. Então, 3283, chame o centro Recife, frequência no 26.0, até no 28.8. 260, 288, na série, boa noite. Tango Lima Hotel Hotel, fly direct João Pessoa. Direct João Pessoa, Lima Hotel Hotel. Então, 3897, chame o centro Recife, frequência no 25.1, no alterna no 28.35. 251, 2235, grato. Do 2712 Airborne at 23, contact Salvador Approach Control, frequency 120.8. Salvador, Azul 120.8, Azul 272. Azul Departure, good evening, Azul 2712, airborne, passing 1400. Azul 2712, radio contact and departure, climb flight level 170, via Conde. Climb flight level 150, via Conde, departure, Azul 2712. Azul 2712, climb to flight level 170. Roger, 170. 72. Salvador Control, Azul 272, request climb and maintain flight level 150. 272, clear to final flight level 150. Climb and maintain flight level 150, Azul 272. Climb and maintain flight level 150, thank you. 272.